origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: tira um bafo, escova os dentes e fique sorridente. Arranca fora essa remela, vai que ela tá amarela. Sim, é verdade! Mais um no ovo começando. Você assustou, Igor? Eu tomei um susto. Eu tomei um cagaço foda, de verdade. Eu tava aqui meio dormidinho, ele falou: caralho, que merda. Eu quero falar, antes de apresentar a bancada, não vou esquecer, relaxa. Eu quero falar a repercussão que teve o RPJ do que sucesso. Legal, foi legal foi demais. Foi sucesso. Que negócio maravilhoso, né? Quem não ouviu ainda, volta um anterior aí, né? Isso. É, que tem um RPJ especial de carnaval aí do Não Ovo, que foi o Seguramãe de Carnaval, que foi um negócio mágico. É onde a gente parodiou aí. É, mas pode dizer que é uma paródia? Sim, eu acho, sim. Eu acho que... Ah, tá, ok. Se uma for a paródia eu do acho que, eu acho que... É porque... Ah, tá, ok. Ah, tá bom. Não, é porque a gente não pode parodiar uma coisa que é real, porque muita gente veio dizer que a gente narrou a história da vida deles. Ah, isso é verdade. Então não pode ser uma paródia. Não, fato... Eu digo o quadro, né? Porque o Jovem Nerd fez o RPG do Jovem Nerd, tem, né? Acho que bastante tempo. É. E aí a gente fez o RPJ, porque a gente é brasileirinho, então é o Roleplay Jogos. Né? E ficou sensacional. Aí a galera gostou bastante. E isso é só o começo. Vai sair livro. Vai sair livro? Vai sair livro da, ter spin-off. Da mãe, Protocolo Pressão Alta. Vai sair action figure do seu Guilherme com espeto. Com espeto na mão? Vai. Você pode comprar a camiseta do Vinícius. Puta que pariu, que loucura essa, hein? Então, camiseta dos atiçados. Vai ter uma miniatura do Corsel do Vinícius. Vai, Hot Wheels vai lançar. vai ser foda, cara. É só o começo. Cara, ia ser sensacional o negócio dele. Enfim, né? A galera gostou bastante. A gente tá recebendo ainda a arte dos leitores. Pode mandar também pra gente. Teve inclusive uma outra arte que a gente não comentou aqui também. Qual? Que foi aquela arte que fizeram e mandaram para o Jovem Nerd. Cara, isso foi sensacional. Isso é inacreditável, vocês realmente fizeram isso. Isso foi antes do RPJ. Foi quando a gente fez a escola de samba na internet. Isso. Lá o Acadêmicos Unidos teoria, da né? BJ Ovo. Foi teoria. E o Luigi falou para quem desenhasse o Mestre Sala e Porta-Bandeira, Azaghal e Jovem Nerd, que mandasse direto para eles. E mandaram. Mandaram. E o Jovem Nerd postou. Postaram na fanpage. Postaram na fanpage e colocaram no post do podcast deles. É sensacional. Demais. E é maneiro porque o desenho tá lá o símbolo do Não Ovo, o símbolo do Não Salvo. Tem, acho que eles perceberam aqui. Provavelmente eles não entenderam nada. É. O cara que fez foi muito gênio. Como assim, Não Ovo? Será uma escola de samba nova que aí de São Paulo, do grupo de acesso que subiu esse ano, não tô sabendo? Não, o cara que fez isso aí foi muito gênio. Enfim, muito bom. O episódio de hoje não é sobre RPG. Não, mas outra coisa antes de a gente entrar no assunto: o quê? Que a gente podia oficializar um canal de enviar artes. Porque fica mais fácil pra gente pegar essas artes e colocar no post. Ah, no e-mail, ovo. Né? O e-mail acho que é o melhor lugar. O e-mail é o melhor lugar? Ah, claro. Não ovo arroba não salvo.com.br. Você pode mandar o que você quiser. Suas frustrações, suas angústias, seus pesadelos e até mesmo as suas artes. Pode mandar em qualquer lugar, na verdade. Mas se quiser que a arte apareça no post, é melhor mandar no e-mail. É, tem um Twitter também. Fica mais fácil de achar. Arroba não ovo, né? Que estamos bombando lá no Twitter. Sim. Né? A galera participa bastante no Twitter. Tem né? A fanpage também. É, a gente fez a live. Do RPJ a gente fez ao vivo, né? Foi um momento mágico, porque a gente fez num link do YouTube que a gente botou no nosso Twitter, arroba não ovo, e no nosso Facebook, barra não ovo. E, cara, tinha 500 pessoas assistindo. Teve uma hora que teve 600, o pessoal que tava assistindo. Bastante, falou. Né? Legal, porque eu não divulguei com o Não Salvo, a gente só fez com os nossos ali, com o Não Ovo mesmo. Ficou muito bastante legal. Gente. É o Não Ovo quebrando barreiras. Ah, na sexta-feira, 5 da tarde, 600 pessoas online é muita gente. É, porque até muito vagabundo, né? Pô, muita gente. O pessoal não tem mais o que fazer, vai escutar o Não Ovo ao vivo. Não, como assim não tem mais o que fazer? Você acha que existe algo melhor pra ser feito? Além de ouvir o Não Ovo? Isso aí, Luigi, defende. Não, eu sei lá, cara. Eu, a minha mãe, Luigi, vem me visitar. Pra que visitar você? Eu tô ouvindo o Não Ovo, eu não tenho nada. Tá. Teve o cara lá que deixou de visitar a namorada porque... Eu postei no Twitter. Você viu essa história no Twitter? Vi, ia transar você transa qualquer deixou hora. Deixou transar com a menina pra escutar Não Ovo. O tá sexo certo. É passageiro, mas o Não Ovo é eterno. Que linda frase. Com essa linda frase... que eu anuncio essa bancada de hoje com o Brian Rizzo à minha direita. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian Rizzo. Igor Seco. Fala, meu povo. Luiz Rister. Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo. Tudo bem com vocês? É, tá tudo ótimo. Hoje o tema é um tema diferenciado. É um tema diferenciado. Diferenciado. É um tema gourmet? É um tema, uma pipoca gourmet dos temas. O tema é... A gente já fez um tema aqui que era... Terror. Qual era? Terror. De histórias de terror e tudo mais e blá blá blá. Hoje não tem a ver com história de terror, mas tem a ver com um pouco do... Como é que... Eu não sei porque eu comecei essa frase. É porque a gente... Isso é um problema sério. Eu acho que eu sei onde tu queria chegar, mas eu também não sei explicar. Não sei, é porque no episódio de terror a gente começou a falar sobre paralisia do sono. Paralisia do sono. E tem a ver com o tema de hoje. Isso. Olha que menino. Viu? Menino é esse? Alguém tem que ficar atento nessa mesa, né, cara? Caralho, saber o que tá rolando. Igor, eu achava que o Igor, ele era melhor sendo seu Guilherme do que... Sendo o Vinícius. Do que Igor. Agora não, acho que ele é melhor sendo o Igor mesmo do que Vinícius. Ele casou bem com o personagem, é por isso. O Igor fez um Vinícius cara, perfeito. Muitos anos trilhando pra ser bêbado, né, cara? Pois é, o tema de hoje é o sono. É os sonhos. É um sonho de verão. É o quê? Vamos falar sonho que você sonha dormindo ou o sonho que você sonha acordado? Os dois. Opa. Os dois? Ah. Porque o sonho que você sonha dormindo geralmente é um sonho diferente... Do que você sonha acordado. Você sonha acordado. Ou é o sonho doce da padaria. Sonho doce? Ah! Pode ser também. Pode ser um sonho doce. Aliás, eu adoro aquela piada maldosa do Twitter que o cara chega e fala pro padeiro: oi, tem sonho? Ele falou que eu queria ser astronauta. Faz um patinho, que maldade. Cara, como é que você gosta tanto dessa piada? É porque ele é muito maldosa, entendeu? Eu imagino ele olhando quantos pra... Quantos padeiros já... A milhão, tá ligado? Pegando os pãezinhos. Ô, seu Joaquim, tem sonho? Ele para. Queria ser astronauta. Eu queria ser dono da minha própria empresa. Caiu uma lágrima, né? Caiu uma lágrima. Coitado do seu Joaquim Padeiro. Pois é, a gente pode dividir o mundo em duas partes. Pessoas que sonham em mais partes, na verdade. Eu tô em duas partes. Talvez eu esteja sonhando, que eu tô meio confuso hoje. 7 milhões de pessoas em dois grupos. As que sonham. Não, tem mais partes, mas digamos que temos. Se precisasse dividir apenas duas, sendo uma delas as que sonham, qual seria a outra parte? A outra seria as que sonham, tá, mas não lembram que sonharam. Ok. Entendeu? Entendi. Porque acho que todo mundo sonha. Será que alguém não sonha? O Leonardo DiCaprio em Inception, ele não sonha. Ele não pode sonhar. Tá bom, vamos falar sério. Sabe uma coisa que eu queria saber, de verdade? Como é que o cego sonha? Como é que o cego sonha? É. Com cheiros e barulhos. Ele sonha. Com olho aberto, você quer dizer? Não sei, porque... porque ele não quando tem a gente referência. Dorme, eu sonho, sei lá, com alguém que eu conheço, eu sei como é a cara da pessoa. Entendi. O cego não tem a referência visual do sonho. É isso que eu queria saber, se sim ou se não. Porra, não sei, vamos ligar pra um cego aí? Vamos ligar. Liga aí. Vou ligar pro Geraldo Magela. Liga aí pra ele. Ah, que pena, tá ocupado. Ele não tá vendo o que tá tocando. Tá dormindo. Tá no silencioso, ele não viu tocar. Tá sonhando. Pois é, eu acho que... Cara, isso é uma questão... Vocês têm alguma teoria sobre isso? Não faço a menor ideia. Nunca tinha pensado nisso. Pera aí, deixa eu ali colocar o carvão quente nos meus olhos aqui. Será que o Shiryu, o que o Shiryu sonhava depois que ele furou os Mas aí que olhos. Tá, ele ficou cego depois, então já tinha referência demais. Ele sonhava com verdade. O problema é quando você não tem, você já nasce cego. Qual que é a sua referência de sonho? Será que você sonha... E sonho de cachorro também, como é que é sonho de cachorro? Ah, não sei. Será que o cachorro sonha com coisas de cachorro? Ah, sim, acho que sim. Tipo, será que ele sonha que ele é um humano? É, tipo isso. Né? Porque às vezes o humano sonha umas coisas nada a ver. Sim, sim. E aí será que o cachorro também sonha que ele é um... Eu sonho que eu sou magro, sabia? É mesmo? Isso é tipo o sonho do seu Joaquim, de ser astronauta. Aí você acorda e você vê seu teto caindo assim. Sonha que eu sou magro. Nossa, eu sonho muito isso. Tipo, depois que eu comecei a fazer academia, principalmente, que eu sou tipo... sabe essas placas funcionário do mês? Se tivesse o pior cliente do mês no quesito de emagrecer. Eu sou lá, porque eu tô do mesmo tamanho desde que eu entrei na academia. E aí, às vezes, eu sonho que eu tô magro, tá falando, tipo, nossa, parece que eu emagreci de repente, cara, como eu tô magro. Do nada. É, e é tipo aqueles sonhos que duram, sabe? Sabe aqueles sonhos que parece que vai se ligando com o outro. Aí quando eu acordo, eu boto a mão na minha teta. Só o sonho. Acordo, boto a mão na minha teta. É porque o gordo... É porque tipo assim, me belisca que eu tô sonhando. Me belisca que eu tô sonhando. Meu Deus, sonhei que eu sou magro. Aí você bota a mão na teta. Ah, tá aquela teta de... Né? Aquela teta fofinha. Caindo entre os dedos, assim. Aquela teta que é maior que a pança do MC Bin Laden, tá ligado? Uma de cada lado. Que loucura. Cara, como é que a gente chegou nisso? Ah, é que você perguntou se cachorro sonha. Ah, tá. De cachorro sonha, apertar a teta são coisas... Ai, pois cara. É, porque será que o cachorro sonha que ele é um gato, às vezes? Ah, isso é legal, né? Mas isso é muito legal, né? É um sonho de animal. Porque tem uns gifs de cachorro sonhando, né? Tem, mas tem. Parece que ele tá sonhando que ele é um cachorro mesmo. Parece. É, ele tá tendo atitudes de cachorro enquanto ele tá sonhando. Eu lembro de um gif que é maravilhoso, que é o... Que é bom que a gente fala assim... É, eu lembro de um gif, como se ele já tivesse sido filmado no formato gif. Formato gif. Ninguém vê o vídeo disso. As pessoas só viram gif. É um gif do cachorro que ele tá sonhando e ele começa a correr sozinho. É isso assim, que eu tava pensando. E aí eu acho que ele fica em pé em algum momento e ele corre pela parede. Tá no meio da parede. É, é muito louco. Eu acho que ele tava sonhando que ele tava correndo atrás do carteiro. Alguma parada assim. É, então, é sonho de cachorro. Porra, mas que merda, né? Porque a vida de cachorro não deve ser tão legal assim. Não. Nem dormir resolve, né? Cara, cachorro é o bicho mais feliz do mundo, cara. Não sei, depende do cachorro. Mas, por exemplo, o gato, que é um bicho preguiçoso, se ele vai sonhar com coisas preguiçosas, porra. Ele sonha que ele tá dormindo. É, ele sonha que tá dormindo. Mas aí, se ele sonhar que ele tá dormindo, será que no sonho ele também tá tendo um sonho de que ele tá dormindo? Nossa, daí é um... Tipo, um inception. Sonho dentro do sonho, dentro de outro sonho. É um inception. Inception. É um inception. É inception. Verdade, é verdade. Vocês têm algum sonho corriqueiro, assim, alguma coisa que vocês sempre sonham com isso? Porque tem muita gente que tem, às vezes, a gente vai entrar depois nesse mérito do pesadelo também, né? Que é outra vertente do sonho, é o sonho maligno. Tá. Mas se algum sonho maligno... sonho maligno. É o sonho do mal. Você parece agora fantástico falando... Os relatos de sonho malignos assolam o Brasil. Tem algum sonho que você costuma repetir assim bastante? Eu nunca repeti sonho. Nunca? Que eu saiba. Olha só. Nunca tive duas vezes o mesmo sonho. Como não, como cara? Não? Não, acho que não. Cara. Já? É normal ter? Eu não sabia disso. Não, por exemplo, vai, eu sonho... Diferentão. Sonhar que é jogador de futebol, faz de conta. Tá. Certo? Aí, porra, cara... Você tem alguns anos pra sonhar esse de novo. Ah, entendi. Não, eu achei possível. Que tava falando tipo de sonho que se completa. Tipo, sonhar que tá num lugar e aí depois, no dia seguinte, sonhar o segundo capítulo desse mesmo sonho. Ah, isso aí eu tenho. É, então, eu não sabia que isso existia normalmente, porque eu nunca sonhei duas vezes na mesma coisa. Você sonha mais ou menos assim, amigo? Eu costumo repetir bastante sonho. Eu costumo geralmente sonhar que... Eu tô em casa atrasado pra alguma coisa e tipo... Isso é puta, isso é verdade. Eu tô ali, sei lá, jogando videogame e aí eu... Caralho, eu tô atrasado, mas eu não paro de jogar videogame, tá ligado? É, mas você sabe pra quê tá atrasado, não? Não, geralmente não sei. É porque você tem essas coisas, né? Eu tô atrasado. Você começa a ter uma angústia e não sabe por quê. Cara, eu já sonhei isso. Isso eu já sonhei várias vezes, com certeza. De sonhar que tá atrasado e acordar cagado procurando o celular pra ver que coração. Acordar caralho, coração aí geralmente é muito cedo, assim. Geralmente não é a hora que tinha que sair. Nossa, mas isso é bom no final de semana. Que você sonha... Que você tá atrasado pro trabalho ou quando você... Que isso acontecia muito quando eu era criança. Sonhava que tava atrasado pra escola. Aí você acordava, olhava, puta, é sábado, 6 da manhã, cara. Eu vou tomar... Ah, não, já é sábado. Cara, isso de acordar, de sonhar que tá atrasado pro colégio, já teve várias vezes que eu acordei, tipo, 3 horas da manhã. Nossa, tô atrasado pro colégio. Aí comecei a me arrumar, vestia tudo, preparava a mochila e ia sair de casa, tava escuro ainda. Ué, que caralho, droga. Nossa, mas caralho, você estudava à noite, tava dormindo dois dias. Eu já contei aqui, eu não sei se eu contei outra vez, num garoto uma vez no colégio, que ele foi pro colégio com pijama. Não. É sonâmbulo? Não, ele acordou atrasado. Esqueceu de trocar de roupa e foi de pijama. Faz colégio. Sentido, pô. Cara, mas era o terceiro colegial, cara. Ele tava com pijama de barquinho. Faz mais sentido ainda, porque ele é dono dos sonhos dele já. Nossa, cara. Esse moleque ele foi zoado durante muitos anos. O apelido dele era Bode. Já não. Coitado do Bode. Não era só se chamar Bode. O cara ainda tinha que ir pro colégio de pijama de barquinho. Coitado. Enfim, às vezes você repete. Tem algum sonho que você repete bastante? Eu sonho, além do sonho que eu fiquei magro. Que você magro. É magro. Um sonho só, eu, né? Também sonho muito que eu estou pelado. Em lugar público? Em todos os lugares possíveis. Eu sonho que eu estou pelado. É mesmo? E no meu sonho é socialmente aceito andar no... Ah, você não fica envergonhado. Não, assim, às vezes, mas a maioria dos meus sonhos eu já cheguei à conclusão que no meu sonho, no meu mundo de sonho, sabe, eu costumo imaginar que existe uma fábrica de sonhos no meu cérebro. Já virou, a sociedade já superou o fato de algumas pessoas escolherem andar nu. São naturistas. Então, tipo, às vezes eu sonho que eu tô, tipo, pô, tô no ônibus, aí eu percebo que eu tô pelado. Aí, tipo, tá tudo bem. O cobrador tá pelado, o motorista tá pelado. Então, existe uma regra de sonhos na sua fábrica de sonhos. É, eu acho que assim, de tanto eu sonhar que eu tava pelado e isso começar a me incomodar, eu acho que eu comecei, nos sonhos que eu não lembro, provavelmente eu fiz um lobby. Certo. Entendeu? Com as pessoas falam, galera, eu vou ficar pelado e tal. Vamos aceitar. Né? Sabe o que é ruim de andar pelado no ônibus? É guardar o dinheiro, né? É por isso que eu tô sempre com a mochila. E aí as pessoas começaram a... As pessoas começaram a... beleza, gente. Pode ficar pelado, não dá nada. O problema é que quando... Às vezes também eu sonho que eu tô muito mais gordo do que eu já sou. Caralho. Isso é terrível. Caralho. Isso. Tá magro agora? É, não. É, eu sonho que eu tô magro. Mas às vezes eu sonho que eu sou muito mais gordo. Aí teve uma vez que eu sonhei que eu tava muito gordo e eu esqueci de colocar roupa e eu saí na rua nu. E aí, tipo, eu tava indo na padaria. Confusão de sonho. É, e as pessoas falam, caralho. Aí você tava na padaria pedindo um sonho. É, já que... não. Aí alguém fez a piada que a minha barriga tava encobrindo o meu pinto. Ah, boa. Aqui é o mal que todo gordo... vai sofrer na vida se ele não emagrecer, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei, caralho, verdade, olha só. Meu Deus. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu tava nu e eu tava muito gordo. Aí eu lembro que eu olhava no espelho, assim, que tinha num poste. Sabe, esse sonho maluco, nada faz sentido mais. O espelho que tinha num poste. Cara, não, foi terrível, foi terrível. E aí era, tipo, gordo nu, sabe? Isso foi... não gostei. A história do gordo nu. Gordo nu. Eu tenho um sonho que eu tenho um problema, na verdade, que eu consigo escolher o que eu quero sonhar. Quando você percebe que você tá num sonho, você consegue mudar o que você vai sonhar. Eu consigo mudar. Teve uma época, cara, quando eu era criança... Cara, tu tem tipo um Netflix do sonho. Isso. Antes de dormir, tu escolhe o que tu quer sonhar. Eu escolho o capítulo. Legal. Escolho o capítulo. Mas isso podia ser uma tecnologia que fosse... Em breve, né? Vai ter já tem estudiosos já trabalhando nisso, provavelmente. Vai ter algum Dramin que vai alguma droga, fazer, né? Isso aí. Com assim, eu tenho facilidade pra dormir, não tenho muito problema, não. Tem gente que dorme com remédio, né? Que o cara tem que usar um mata-leão. Sim. Tem gente que pra dormir tem que escutar o No Ovo, né? Bota, nunca escuto nenhum episódio inteiro. Bota o começo da 15 minutos ele dorme, né? Até acabou a apresentação, dormiu, não sabe mais o que. É, ele sonha com as nossas vozes, né? Ele tem o... Porque às vezes tem essa também. Às vezes o que interfere no seu sonho é o que tá em volta. É, eu, ambiente. Por exemplo, uma vez eu sonhei que eu tava conversando com o Lula. Tava batendo uma pau, falei, caralho. Daí eu parei pra pensar, falei, caralho, por que raios eu tô conversando com o Lula? Eu não conheço o Lula, nunca vi o Lula na minha vida. Por que eu tô falando com o Lula? Aí eu acordei, aí tava o Lula na televisão, fazendo discurso. Ah, isso é interessante. Então eu acho que era a voz dele tava interferindo no meu cérebro de alguma maneira. Cara, e é engraçado como, tipo, um segundo de sonho parece que é uma eternidade, assim. É, não. Tá ligado? Você deu uma piscadinha, uma sonhada. Muda, e... Dizem que o sonho dura, um sonho mesmo dura, não dura nem 20 segundos. É no cérebro, é aquele lance do filme, do Inception, né? Que parece que dura uma eternidade, mas exatamente, é. Exatamente. Eu já sonhei com a Dilma. Já sonhei com a Dilma? Eu sonhei muito escroto com a Dilma. Como é que é? Eu sonhei que o Twitter fez uma eleição. Puta! Peraí, fala isso aí, eu vou contar depois uma outra coisa. Eu sonhei que o Twitter fez uma eleição pra você escolher um personagem do Twitter pra ele se tornar uma pessoa real. Aí quem ganhou foi a Dilma Bolada. A Dilma Bolada virou um ser humano real. Tinha Dilma, a Dilma existe. A Dilma tá. Mas aí tinha a Dilma Bolada. Caralho. E aí ela saía na rua zoando as pessoas. Que crise, o quê? Pá, vamos trabalhar. E era descontrolado. E as pessoas começaram a ficar incomodadas com a Dilma Bolada. Cara, foi um sonho muito idiota. Eu acordei e falei, caralho. É bom esse sonho. Eu queria poder votar, eu queria escolher outro personagem pra se tornar real. Esse sonho é bom, porque ele mistura o clone com política. Foi tudo, foi uma crítica social, foi uma crítica política, foi uma internet, e tudo num só sonho. Puta, imagina você encontrar de uma Bolada personificada. Não, o que eu ia falar é que eu já morei com o Luigi. E aí, a gente começou uma época, né, que a gente acordava e contava o sonho, cada um contava um sonho. Ó, oh, legal. Que teve. Só que o Ivo é muita maconha, né? Então, já não lembra da vida real, vai lembrar do sonho, né? Já não lembrava. Já não sabe onde tá, vai lembrar do que sonhou. Não vai, né? Então o Ivo não lembrava muito bem, eu também não, às vezes não lembrava e tal. Mas o Luigi era impressionante, cara. Ele todo dia ele tinha um sonho, mas era muito surreal e sempre tinha o tema de internet. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele sonhava com, sei lá, com o Anegão. Ele sonhava com o Ana César. Sonhava. Sabe? Ele sonhava com pessoas, com o Isinobre. Ele sonhava com pessoas da internet todos os dias, cara. Ele é normal. É um dom. É normal quando você passa muito tempo na internet. Acontece. Aliás, uma coisa que eu sonho constantemente também, é que eu tô tentando twittar, e eu não consigo twittar. Nossa, e aí, isso é uma coisa que eu desenvolvi, Depois que não saio do quarto. Que é o totem meu pra perceber que eu tô realmente sonhando. Como é que é? Que é assim, vou falar de Inception pela milésima vez. No Inception, pra ter noção que ele tá dormindo, ele tinha um totem, né? Então o Leonardo DiCaprio rodava o peão e tava lá, se não cair porque eu tô dormindo. O meu é, eu não consigo ler nada em sonhos. Certo. Então, quando, eu nunca consigo twittar porque eu não consigo ler o que eu tô escrevendo. E isso começava a me deixar nervoso. Certo. E aí, de tanto eu sonhar com isso, eu toda vez que eu tô num pesadelo, eu tento ler alguma coisa. Ah, é um pesadelo. Procura uma placa. É, eu acordo. Sabe? É sempre assim. Pra me fugir de algum pesadelo, eu vou entrando e espero, caralho, o Godzilla de calcinha tá aqui na minha sala comendo churros. Espera, o que tá escrito naquela placa? Deixa eu tentar ler o que diz na calcinha. Sonho. Aí eu acordo. Ah, entendi. É um totem, eu desenvolvi o meu totem. Cara, você tem uma fábrica de sonhos mesmo. É que eu tenho dificuldades pra dormir. E daí todos os meus sonhos são confusos, porque eu sofro de ansiedade. E aí eu tenho muito pesadelo, muito sonho maluco e tal. Então, com o passar do tempo, eu fui moldando os meus sonhos. Eu tenho esse negócio. Eu tenho esse negócio aí que eu te falei que eu consigo, muitas vezes, escolher qual que vai ser o próximo capítulo do meu sonho. É, isso é pra quem dorme bem. Quando eu era pequeno, eu gostava de sonhar que eu era um super-herói X. Então eu já botava, eu antes de dormir eu pensava assim, eu vou sonhar o quê? Vou sonhar que eu sou Batman? Vou sonhar que eu sou Flash? Isso é divertido, cara, que inveja. Eu escolhia o sonho, daí eu começava, pá, daí começava o sonho. Era uma maravilha. Atualmente eu tô com um sonho muito interessante, que eu tô repetindo bastante, eu tô gostando de repetir, eu tô escolhendo esse Netflix novo aí. Que temporada do sonho? Eu tô na temporada esporte. Esporte. Ah, na esporte. Temporada esportista, legal. Que é o seguinte, o sonho que eu tenho é o seguinte, eu encontro um gênio, certo? Um gênio inteligente ou um gênio da lâmpada? Um gênio, meio gênio da lâmpada, assim, não é o Einstein, nem o Will Smith. Não o Messi. É, aí eu encontro um gênio... Tá o Jimmy Neutron, tá ligado? Jimmy Neutron. Aí eu encontro um gênio e o gênio fala assim, você pode ter 3 pedidos... pra fazer. Aí eu falo, caralho. Só que assim, quando você tem 3 pedidos pra fazer, né, é um leque de opções muito grande. Muito. Mas eu não quero trabalhar com esse leque. Então eu escolho uma coisa muito simples, que é, eu quero ser dono do tempo. Eu quero ser dono dos meus sonhos. Eu quero ser dono do tempo quando se trata de esporte. Ou seja, na minha cabeça, o que significa isso? Quando eu pego uma bola, por exemplo, de basquete, eu tenho controle absoluto de tudo que eu posso fazer. Entendeu? Então, quando eu pego uma bola, eu sei que eu vou acertar a cesta de qualquer jeito que eu jogar. Então, se eu jogar pro alto, assim, jogar pra cima, de qualquer jeito, eu vou acertar a cesta, entendeu? Tá. Então, eu viro um gênio do basquete. E aí, eu faço isso com o futebol. Eu pego e vou pra campo, e aí qualquer chute que eu dou é gol. Tá. Entendeu? Então, eu sou um jogador marrento no meu sonho. Ah, entendi. Aí você tem o controle. É, eu sou um jogador que a torcida me ama, porque eu odeio a imprensa. Eu chego assim, o cara vai fazer entrevista. Ei, como é que foi o jogo? Vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu, Globo Esporte. Tá lixo. É, eu sou assim, total. Vai se fuder, Neto. Eu chego todo mundo na imprensa esportiva. E aí a galera da internet me adora e tá mó legal. Mas você cria um personagem. Criei um personagem. Eu tô nessa temporada, eu tô na segunda temporada, agora que eu fui pro basquete agora. Sabe que eu sou essas coisas também de você? Está numa posição de muito destaque, assim, tipo, do nada você vira, tipo, o presidente. Aí você tem que dar um discurso. É ou foda. Então você vira um jogador de futebol que você tá no meio do final da Libertadores no time do Corinthians. Eu já sonhei com isso, que eu tava no estádio e falei, caralho, não jogo bola, o que eu tô fazendo aqui? Não, Luiz, você é a nossa última esperança. Valeu, você tá bola! Luiz! Mas sobre esse papo de escolher o sonho, eu percebi recentemente que. As últimas coisas que eu faço no dia é o que vão influenciar no que eu vou sonhar. Às vezes tem gente que quer assim mesmo. Sonha que tá se masturbando. provavelmente já aconteceu. Só que assim, geralmente eu sonho que eu tô num círculo social de uma série. Por exemplo, quando eu via Os Sopranos, toda hora eu sonhava que eu tava no meio de mafiosos. Ô, louco. Não, o Sopranos é a série. Ou um desenho animado, às vezes eu sonho que eu tô num desenho animado. É muito louco, cara. Se você viu um filme pornô? Provavelmente eu sonho com a sua mãe. É rápida, né? Essa sua mãe já tá sempre na pontinha na língua do Igor. Sabe uma coisa engraçada que eu sonhei uma vez? Falando desse negócio de sonhar com a internet, sonhar com o trabalho, eu sonhei que ia rolar no Não Salvo uma ação publicitária, não sei de que marca, eu até contei isso aqui já uma vez. E nessa ação, um de nós tinha que ser mordido por um cachorro. Caralho! Cara, não sei que marca era essa, mas era alguém muito do mal. E aí eu lembro que o Cid me ligou e perguntou se eu topava ser mordido por um cachorro. Compra o Whiskas. Como é que é? Tu me ligou e perguntou se eu topava ser mordido por um cachorro. E você? Aí eu falei, tá, mas como é que é? Tem alguma proteção e tal? E aí tinha uma roupa que botava no braço, na perna e tal. Boa. E aí, cara, eu acordei quando eu tava sentado numa cadeira aqui, mais ou menos onde a gente tá, e a porta tava aberta e vi uma mulher com dois cachorros, assim. Caralho! Aí eu acordei apavorado, tipo... Meu Deus, vai acontecer. Não sei mesmo o que aconteceu. E é louco isso, às vezes, né? Porque você sonha com um negócio que ele parece tão real. Não, esse sonho era totalmente real. E aí você fala assim, real. Caralho, será que aconteceu isso em algum momento mesmo? Ou eu sonhei e eu não sei que sonhei? E aí você não sabe se tá marcado a esse publicidade sonho do Whiskas. Era totalmente real. Eu vi os dois cachorros vindo, assim, os cachorros pretos com aquele negócio no focinho pra não morder, sabe? Caralho, mano. Mas essa de você acordar e achar que... Você não sabe se foi sonho ou real. Uma vez aconteceu uma parada bizarra comigo, que eu tava com problema pra dormir, pra variar, né? A minha mãe me deu um remedinho. Sei. Que ela toma pra dormir. Maracujina. Ah, beleza. Daí acordei, tal, fui trampar, chegou a tarde, fui conversar com a minha namoradinha no MSN. Daí eu, tudo bem aí, não sei o quê. Eu falei, dormi cedo ontem. Ela falou, como assim você dormiu cedo? Eu falei, dormi cedo. Eu falei, eu tive um sonho bizarro. Não toquei na noção do sonho. Ela falou, não, você ficou conversando comigo na minha cena até 2 da manhã. Volta aí pra você ver a conversa. Aí eu comecei a voltar um monte de papo estranho. Eu falei, que porra é essa? Eu falei pra lá. Daí eu comecei a ler, tipo, vou fazer janta. Aí eu falei, cara, eu tava achando que ia ser um sonho. Ué, tipo, caralho, eu fiz janta, velho. Tomei banho e narrando pra ela na minha cena, vou tomar banho, vou fazer janta. Só que mas pra você mim, tava fazendo, não? Eu tava fazendo, só que eu achava que era um sonho. O remédio foi tão forte. Caralho, que eu caralho. Deitei pra dormir, acordei de madrugada. Caralho. Conversei com ela, fiz janta. Eu fiz uma panela de arroz, cara. Eu achei, não, pra mim era um sonho. Eu falei, tive um sonho estranho que eu fazia arroz. Eu fazia arroz. Com a boca cheia de arroz. E foi, eu fiz. Aí ela falou assim, você ficou conversando comigo até umas 3 da manhã e foi dormir. Cara, eu, anteontem, eu contei isso aqui no QG. Eu também, eu tava com febre. E comecei a ter umas alucinações esquisitas. Ah, eu tenho. Eu tava com 40 de febre, tava meio... E aí eu comecei a sonhar que eu tava preso num sonho. Meu sonho era esse. Credo, eu tava preso isso num é sonho. Terrível. Então eu tava, tipo, eu tava tendo um sonho, e aí eu terminava o sonho e acordava. E acordava na vida real. E aí eu acordava e falava, caralho, eu tive um sonho. Beleza, daí eu dormia de novo. Aí eu dormia de novo. E tinha o mesmo sonho que eu tive antes. Aí eu falava, cara, eu tô no dia da marmota, porque eu tô voltando de novo no sonho, velho. Eu tive de novo o mesmo sonho. Aí eu dormia, daí acordava, tinha o mesmo sonho de novo. Eu falei, caralho. Aí eu comecei a entrar numa pira, por causa da febre. Uma pergunta, será que tu realmente tava acordando ou isso fazia parte do sonho? Então, aí que tá. Eu comecei a entrar numa pira de que eu tava preso no tempo. Eu falei, caralho, gente, caralho. Eu tô preso no tempo, velho. Alguma coisa aconteceu, eu tô no dia da marmota aqui. Aconteceu alguma coisa, eu tô preso no tempo. Como é que eu vou saber? Daí eu entrei nessa pira. Como é que eu vou saber? Se eu tô acordado, se eu ainda tô sonhando. Sonhando ou se eu tô sonhando que tô sonhando? Aí eu tive a ideia gênia de dormir ao contrário na cama. Então eu fui, botei a cabeça no pé da Ju e botei o meu pé na cara dela. Uhum. E aí eu dormi ao contrário com os braços abertos. Que daí eu falei assim, eu vou dormir agora. Se eu acordar nessa posição, então quer dizer que eu tava acordado. Porque senão, daí eu dormi, tive aquele mesmo sonho de novo, acordei e tava naquele jeito. Eu falei, graças a Deus eu não tô preso no tempo, pelo menos. Só tô tendo alguma alucinação muito louca. Que loucura. Não, a febre faz isso. Uma vez eu sonhei que eu tava preso no cobertor. Que eu tava com febre e tal, daí eu fui deitar e era tipo mó cedo. E como eu não tenho costume de dormir cedo, a febre tava me fazendo dormir e me ficar meio que alucinando. Então tava um sonho bizarro. E aí eu comecei a delirar durante a noite que o cobertor tinha me prendido, ele tava sufocando, vivo. Assim. E aí eu sonhava que eu tava. Isso é muito bizarro, porque você sonha que você tá deitado no mesmo lugar. E aí eu ficava gritando. Não consegue falar, né? Camila, eu tô preso! Camila, eu tô preso! Camila, e tipo, e era aquele delírio. É isso aí, você não sabe se você tá. Aí quando você tá acordado, você também não sabe se você tá acordado, por causa do delírio da febre. É uma confusão. Cara, foi uma noite terrível. Aí eu acordei assim, meu Deus. Já deve ser tipo umas 10 da manhã. Não sei o que. Eu olhei no relógio, meia-noite e meia. Eu falei, levantei, fiquei sentado no sofá do lado da Camila com aquela cara de febre. Eu falei, nossa, mas você tá mal, você não quer dormir? Eu falei, meu, eu fiquei deitado durante 3 horas, parece que eu passei uma eternidade. Eu não aguento mais. O meu monitor, ele tem alguma possessão demoníaca. O monitor do mal. Acontece, pode acontecer. Já aconteceu alguma coisa com vocês nesse tipo de ter algum pesadelo muito, muito horrível? Cara, eu não lembro de pesadelo. Você não tem pesadelo nunca? Eu tenho pesadelo, só que eu geralmente esqueço, porque eu prefiro esquecer os pesadelos. Geralmente eu acordo assustado ou nervoso, qualquer coisa assim, e logo em seguida eu durmo de novo, então eu acabo não lembrando qual era o pesadelo. Mas acordar assustado, eu acordo às vezes. Nossa, eu tenho muito pesadelo. Não, às vezes eu tenho pesadelo do que eu não consigo voltar a dormir, não. Eu fico com medo, cara. Eu tenho isso e, cara... Não, pior não é, não é pior ficar acordado? Se teve um pesadelo, então, levantar da cama... Eu não tenho... Dá medo de dormir. Eu não quero ter de novo, entendeu? Entendi. Então, aquelas, será que eu vou voltar ao mesmo capítulo ali? Mas o que é pior? O pesadelo que você sonha com monstros, entendeu? Ou os pesadelos sociais? Que é tipo assim, uma vez eu sonhei que eu caí numa piscina de mijo. De urina. E aí tava rolando... Cara, isso me marcou tanto que eu era moleque, eu lembro desse sonho. A menina que eu gosto tava me vendo se afogar na piscina de urina. E aí ela vai, que nojo desse gordo. Além de gordo, tá fedendo mijo. Então, são os pesadelos sociais. Entendi. O que, que é pior pra você? Você prefere sonhar, por exemplo, cara, que tem um monstro te comendo? Né? Ou você tem medo de sonhar que você tá na escola, chega na escola e cai num cocô? Pesadelo social, geralmente, quando eu acordo, eu me ligo que é um pesadelo, eu começo a dar risada. Eu já me ligo que a minha vida é um lixo, então nada pode me assombrar. Pior do que minha vida real, não eu, vai ser. Eu começo a dar risada, eu acho engraçado, porque são coisas muito absurdas de acontecer, tipo... Sim. Tá ligado? Eu tenho sonho com meus ex-chefes, cara. Isso acontece comigo também. Porque eu tinha uma ex-chefe, que o nome dela era conhecido. Putz, eu sonhei com o Michael, cara. Você sonhou com o Michael? Eu sonhei com o Michael esses dias aí, cara. Ele veio te falar, o que você tá contando em mim? Ele veio me cobrar porque estavam ligando pra ele por causa do ovo. Ele tipo, ô Igor, o que você andou falando aí? Não sei o quê. Eu falava, pô, não sei. É porque veio o pessoal aqui mandar foto pelado. Você andou falando de mim na internet. Mandando foto pelada. Cara, não mandem fotos pro Michael. Não mandem nudes pro Michael. Eu sonho que eu, tipo, tô no meu emprego antigo. E aí eu falo, cara, mas eu não trabalho mais aqui. Aí eu fico vendo a chefe, Luigi, sei o quê. Eu falo, cara, faz alguma coisa, você não trabalha mais aqui. Fala pra ela, dá uma lição de moral nela, fala, xinga ela. Só que daí, tipo, no sonho eu sempre perco, sabe? Tipo, eu sempre abaixo a bola, então é muito triste isso, cara. Aí eu acordo, ufa, mulher lazarenta, ainda bem que eu não tô mais aí. Sonho só, pesadelo social são piores que pesadelo com monstro. Pode ver, você sempre acorda mais assustado. Ah, eu acho, também acho. Você sempre acorda pior. Mais assustado. É pior porque mexe com a sua mente diretamente. Quando você sonha com monstro, assassino, não sei o que, você sabe que no fundo não é real aquilo, né? Quando você acorda, você não tem, puta, foi um sonho e tal. Aí quando você acorda e é um pesadelo social, você fala, caralho, realmente pode acontecer de eu cair numa piscina de mijo. Pode, claro que pode. Então, eu passo pelo em cima da ponte do Rio Pinheiros todo dia. Então, vai que bom um carro de. Nossa, eu sonho que eu perco o ônibus, cara. É muito ruim. Eu tenho um sonho, aqui, pra você ver como a vida. Sonho proletariado. Nada prega mais peças que a própria vida, cara. Eu sonho que eu perco o busão quase toda semana, cara. Que eu tô, tipo, chegando no ponto e passo o ônibus, eu. Não! Eu acordo. Ai, que bom. Aí eu vou e perco o ano de verdade. Só que você faz esse drama daí, você grita, não! É, você tem que fazer na vida real também. Não, podia começar a gritar, né? Sai. Vai que eu acordo de algum sonho que eu tô vendo. Pois é. Ver isso tudo aqui é um sonho. Não, pode ser, ninguém pode garante. Ser. Você já sonhou que você tá gravando o podcast? Eu queria sonhar. Não, novo não. Não me lembro de sonhar que tá gravando. Mas fazer post no blog direto. Direto. Fazer, descobrir vídeo. Às vezes eu sonho, cara, que eu descobri um vídeo que eu acho que é, caralho, esse vídeo vai bombar pra caralho. Exatamente. Aí eu vou postar. Ah, isso aí, uma vez eu falei, cara, eu descobri um cara que ele tinha um rosto igual de cachorro. Ele parecia um cachorro. O rosto dele é igual de cachorro. E eu falei, caralho, Snoop Dogg. Que cara bizarro, vou postar no Não Salva esse cara. Aí eu falei assim, puta, mas o pessoal do Facebook vai ficar bravo comigo. Ou seja, são preocupações reais. São preocupações reais, São preocupações reais, que realmente a gente sabe o que vai acontecer. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou fazer um título que daí eu não vou falar que o cara é feio, só vou falar, olha que interessante. Né? Porque daí cada um tem a sua própria... tem o seu próprio julgamento. Sim, sim, sim. E aí eu pego, posto o cara com cara de cachorro, e aí o cara fala normal, assim, igual humano, só que ele tem cara de cachorro. E aí, na hora que eu tô publicando e tal, daí eu vou virar pro Luigi pra falar assim, ó... Ô, Luigi, olha como ficou o post. O cara tá na sala. O cara de cachorro. Ele veio cobrar. Aí ele vira a cadeira assim e fala... Dá uma latida. Pô, você tá me postando aí no Não Salvo? Aí eu falo, não, esse aqui é um outro cara com cara de cachorro. parece comigo esse cara. Não, com cara de cachorro. É, como se tentar disfarçar e tal. Esse cara é de outra raça, né? É um husky, esse aqui é um husky. Meio constrangido. Sonhar com trabalho, né, cara? Que ponto chegamos? Não, cara, eu já sonhei que a minha namorada tinha me mandado um link de um vídeo. E eu lembro mais ou menos do vídeo, que eu lembro que era uma senhora, uma velhinha assim, que ela descia um tobogã. E o tobogã, na verdade, era uma mangueira de um caminhão de bombeiros. Caralho. Nossa, velho. E aí, cara, eu acordei e eu fiquei muito triste quando eu percebi que o vídeo não existia. Existia, ele tava postado. Eu fiquei, puta, eu quero ver esse vídeo de verdade e ele não existe. Eu quero saber como é que é. Eu fiquei muito triste, cara. A gente, ó, pra você ver, a gente sonha com coisas do trabalho, sendo que o nosso trabalho é legal. Aí, mas imagina o cara que trabalha no almoxarifado. Ah, mas eu sonho muito com o meu antigo emprego. Imagina a bibliotecária. O cara sonha com uma biblioteca. Puta que saco deve ser. Não, eu sonho muito com o meu antigo emprego, cara. Direto eu sonho que eu tô lá, que eu tô ajudando o pessoal a fazer alguma coisa. E é um sonho ou um pesadelo? É um sonho horrível. É porque tem um sonho horrível e tem um pesadelo. Não, é um sonho ruim. É um sonho ruim. Pois é, sonhar com trabalho é meio... Vocês podem mandar aí pra gente também o sonho que vocês têm aí recorrente, alguma coisa bizarra, porque a partir da semana que vem a gente vai começar a ter leitura de e-mails também. Não durante os episódios, né? A gente já falou episódios especiais. É, chato pra caralho, né? Leitura de e-mail durante episódio. É um saco. Né? É, a gente vai fazer um episódio só pra leitura de e-mail, então já pode mandar aí também, que a gente de repente dá uma lida aí no teu, se for interessante. Se for menos bosta, sonhos eróticos. Não, você já pode mandar também, uma fanfic aí. Então, falar em sonho erótico é uma das partes mais importantes de sonho. De sonhos. De sonho. Sim, porque quando você é novinho, você acorda lá, molhei a cuequinha, mãe. Eu ia falar isso. Molhei a cuequinha, mãe. Eu ia falar isso. Não, tem uma quebra, né, de... Não sei se é da psicologia, não sei o quê, que quando você tem o primeiro sonho molhado, é quando você vira adulto. Adulto. Dizem. Sim, eu sonhava muito com a Eliana. Com a Eliana, de forma pornográfica? Forma pornográfica com ela. Com os dedinhos. Caramba, cara. Eu sonhava com aqueles dedinhos. Pegando no meu piruzinho. Tocando violinha, assim, ó. Meu melocotão. Verdade. Meu pituco. Pituco, né? Não lembro. Não sei. O anãozinho da Eliana. Era o Pituco Chiquinho, é Pituco, né? É Pituco Chiquinho. Chiquinho, nossa. Caramba. Cara, mas eu tenho um problema que eu vou revelar aqui com um sonho erótico. Que em nenhum sonho erótico eu consigo chegar no finalmente. É meu sonho erótico é sempre o... É o preliminar. O preliminar. E aí chega na hora... Você brocha. Puta, agora eu vou meter. Uhul! Agora eu vou aceitar o caralho dela. Nossa senhora, agora... Agora que vai. Nossa, que você sonha com aquela gostosa que você sempre quis comer, com aquela artista. Você sonha com aquela menina que você vê na internet, no Lingerie Day. Hoje! Nossa, agora vai! Específico. E vai, não sei o que. Chega no finalmente, sempre! Acaba o sonho. Sempre alguma merda acontece, é sempre. Ah, não acaba o sonho. Ou acaba o sonho, entendeu? Ou no sonho. Dá alguma merda, mas eu nunca consigo ver meu pinto no sonho, sabe? É outro jeito pra fazer um totem. Eu nunca vi meu pinto no sonho, cara. É porque ele nunca teve outra utilidade. Porque eu nunca sonhei que eu faço, que eu mijo. Ah, não, já sonhei que eu mijo. Eu já sonhei, cara, e acordei mijado. Eu também já. Já aconteceu. Já acordei mijado. Sonhei que tava mijando e acordei mijado. Isso. Teve uma fase. Não aconteceu com vocês isso, cara? Cara, já aconteceu de eu sonhar que eu tava mijando, acordar e ficar desesperado. Tipo, caralho, eu me mijei. Eu não tinha nada. Caraca. Aconteceu duas coisas já. Primeiro, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, que aconteceu tipo, muito frequente de eu acordar mijado. E eu muitas vezes estava sonhando que estava mijando. É. E teve uma vez que eu sonhei que eu estava mijando e eu acordei com o barulho do lixo, porque eu estava mijando no lixo do banheiro. Caralho, nossa, mano, você tava em pé? Eu tava no banheiro, acordou, só que eu não abri a privada, eu mijei no lixo. Nossa, e eu acordei com o barulho do plástico do lixo. Nossa, foi nessa mesma fase. Acho que dos 8 aos 10 anos eu devo ter mijado toda noite na cama. Eu 365 noites mijadas. Eu lembro do meu primeiro sonho molhado aí que você comentou. Porque sonho eu molhado achava não é quando mija na cama. Do molhado de outra daquela coisa. Coisinha. Eu achei que eu tinha mijado. Eu achei que eu tinha mijado na cama. E eu falei pra minha mãe, desculpa, mas eu fiz xixi na cama, não sei o que aconteceu. Minha mãe viu aquilo e falou, deixa pra lá mesmo. Ficou uma situação meio constrangedora. Mas eu lembrei de uma coisa interessante que você falou agora, Bré. De ter sonhos, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã quando eu era pequena. A gente tinha um, como é que chama? Bicama. Beliche. É, que é quase um beliche. Qual que é a diferença do beliche e da bicama? Bicama é uma cama baixa que você puxa uma gaveta. A pessoa dorme dentro de uma gaveta. É que é isso. Tá. E aí é o bicama. E aí a gente dormia junto. E aí eu falava enquanto estava dormindo, de vez em quando. Né? Que você fala alto e tal, você fala. Às vezes ainda acontece. E a Ju fala que eu falo de vez em quando. Uhum. Enfim, eu falava e tal. E aí uma vez eu sonhei que eu estava na escola fazendo uma prova. Provavelmente era isso. E aí eu comecei a falar pra minha irmã assim, passa cola. Passa cola. Passa cola, porra. Passa cola. E aí minha irmã acordou e viu eu falando, passa drogado. Cola. Passa cola. E ela falou, que cola? Passa cola, cara. Eu, tipo, eu tava muito querendo a cola. Aí ela, o que ela fez? Ela abriu o armário e pegou uma cola print. E me deu a cola. Dormindo. E eu peguei. E aí minha mãe acordou com o barulho do armário, foi ver. Tipo, 3 horas da manhã, minha irmã me dando uma cola e eu pegando a cola dormindo. Falei, o que você tá fazendo? Ele tá pedindo cola aqui. Tá querendo cola. E eu queria a cola da prova, né? O meu irmão, ele era sonâmbulo. Ele tinha esses casos, tipo, levantar dormindo e sair bravo com alguma coisa. Caraca. Tipo, às vezes ele levantava puto, reclamando, sai da minha frente. Eu, tipo, velho, o que você tá dizendo? Aí ele falava, sai daqui. Saiu estando cadeira, tá ligado? Tipo, caralho. Revoltadaço. Mas você sabia que ele tá dormindo? Mas sabia. Aí, cara, eu e a minha mãe, a gente aproveitava pra zoar o meu irmão. É. A gente ficava conversando com ele, fazendo pergunta. Isso. E às vezes ele respondia, tá ligado? Isso. Ele falava, tem comida, não sei o que, a gente, tem comida, vai lá pegar. Eu falava, mesmo, isso é da minha frente. Caralho, que bravo. Tem algum protocolo pra seguir com a pessoa sonâmbula? Então, dizem que tem, né? Dizem que você não pode acordar o cara que tá sonâmbulo, que faz mal pro cara, ele pode se assustar e morrer. Será que é verdade isso? Isso que é mentira. Não, isso que é mentira, coisa do Chaves. O Chaves que inventou isso. O Chaves lembra que tinha um episódio que dos zumbis, né? O Chaves, acho que ficava sonâmbulo. Não podia. Não acorda o Chavinho, que você não morre. Os caras jogam água fria na cara dele. No Pica-Pau tinha. Não, assim. Era um episódio do Chaves que se passava a noite na vila, que eles queriam ver um filme de terror. Alguém tava sonâmbulo e eles achavam que o cara era um fantasma. Que isso? Não sei se é isso. Eu acho que... tô falando, acho que sim. Não, eu acho que é um ditado popular muito mais antigo do que o Chaves. Ditado popular que ditado. Ditado. Não, acordai-vos. Um dito uma lenda urbana. Uma lenda urbana. Você falou esse negócio aí de sonâmbulo, não sei o que e tal. A Ju, às vezes, ela fala dormindo também. Eu devo falar também, mas ela... Será que a gente discute a relação dormindo? Com certeza, cara. Anjo, sai daqui! Vai, sai você! Não, com certeza. Só que assim, eu já peguei já ela falando dormindo, ela fala tipo uma frase só. Ela fala, fala alguma coisa assim. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pergunta, igual você falou do teu irmão. Eu comecei a fazer pergunta. Muito bem. E eu já elaborei o código do sonâmbulo, que é o seguinte, se você faz uma pergunta muito... que a pessoa já sabe a resposta... Ela conversa com você durante muito tempo. Coisa simples. Tá. Você fala assim, sei lá, você fala, tudo bem? O automático de todo mundo responder é sim. Menos da minha avó. Ou tudo. Minha avó conta a vida toda. Se você pergunta, às vezes a Ju tá meio grog. Que medo disso. E eu falo assim, tudo bem? Ela fala, tudo. Mas ela fala no automático, sabe? Você fala, pergunta alguma coisa, ela fala no automático. Aí, se você faz uma pergunta muito complexa, ela acorda. Eu já percebi isso. E aí já fiz uns testes já. Tá. Aí ela tava, tipo, dormindo, eu faço umas 3 perguntas normais. Você fala, uma raiz quadrada de... Aí eu falo assim, qual que tá o céu agora? Aí, prum, ela acorda. Ela fala, tá dormindo, tava tendo um pesadelo. É mesmo, tá tendo... Entendeu? Tem um código do sonâmbulo. É fazer uma pergunta muito complexa. Complexa. Mas se você ficar fazendo perguntas cotidianas, a pessoa vai embora, cara. Isso é perigoso. Porque daí você pode revelar coisas que talvez você não queira revelar. Segredos da vida real que você não queira revelar. E tem aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu não falo dormindo. Tipo, como você sabe? Você não fala dormindo. Você colocou uma câmera e filmou sua noite eu já de sono acordei durante falando. Semanas? Eu já acordei falando. Eu já acordei falando sem saber o que eu tava falando. Eu já acordei falando. E agora tem uma pergunta muito importante pra vocês. Quem daqui ronca? Eu ronco. Infelizmente eu ronco. E quando eu bebo, a Camila chega ao ponto dela querer dormir na sala, de tão insuportável. Caralho. É porque a bebida ela relaxa, assim. Ela relaxa ainda mais as cordas vocais. Ah, e aí o ronco ele fica mais frequente. Mais forte. Meu pai, às vezes, ele roncava, cara, do jeito que a casa toda tinha que ir embora. Cara, eu não lembro. Chamar os bombeiros. teve uma época da minha vida que eu ronquei bastante, eu acho que agora eu não ronco mais tanto. Só que teve um tempo, quando eu morei com o Brian e Osasco, que a gente recebeu em casa o nosso amigo Catupiry. Cara, sim, exatamente. Cara, e ele dormia na sala, eu dormia com a porta fechada, o Brian dormia com a porta fechada. É. E às vezes a gente acordava à noite e olhava, tipo, o bicho tava roncando, cara, pra caralho. Hoje o Catupiry mora no prédio onde o Igor morou comigo, e eu ainda ouço ele roncar no andar de baixo, é sério. Ele ronca demais, cara. Ele mora no 13º andar, ele mora no 12º, mas as nossas janelas do quarto são viradas pro mesmo lado. É. E às vezes de madrugada eu escuto um ronco que eu tenho certeza que é dele, cara. Caraca, mas é um ronco de possessão demoníaca. Tem pessoas que o normal é roncar. Então, às vezes ele parava de roncar e o pessoal morreu. Cara, morreu. Meu avô, ele roncava muito. O que minha avó fez? Ela pegou um gravador na época, né? Pegou um gravador e gravou, porque ele não acreditava que ele roncava. Aí ela gravou ele roncando. Aí de manhã falou: tá, tudo bem? Dormiu bem? Ele falou: não, eu dormi mal, quase não dormi. Ah, é? Quase não dormiu? É, quase não consegui dormir, dormi mal pra caramba. E o filho da puta ficou roncando a noite toda. Escuta isso aqui, ó. E tocou. Que é isso? Falou, isso é um porco. Ah, é você dormindo. Não, isso é um porco. Daí meu avô brigou com a minha avó e saiu de casa. Por causa do ronco, que ele falou que ela tinha gravado um porco e era ele. Tadinho. Cara, eu ronco tanto quando eu bebo que eu acordo com o meu ronco. É, eu já acordei com o próprio ronco. Não, mas sabe o que é o pior? Quando você dorme bêbado, é você sonhar que tá com sede por causa da ressaca. Sim. E aí eu sonho muito que eu tô bebendo água. E aí eu tô bebendo água, tô bebendo água e não passa. Eu falo, caralho, essa água não mata a sede. Que porra é essa que tá acontecendo? Preciso beber água. Aí eu sonho muito que eu tô com a boca embaixo de torneira de água. E aí eu fico até a hora que eu acordo. E água. Seco. Garganta seca. Cuspindo poeira, né? Cuspindo poeira, a cabeça latejando. Tum, tum, tum. Sabe, a cabeça dói tanto quando você tá em ressaca. Parece que tem um coração pulsando lá dentro, sabe? E aquela garganta, porra, é terrível. Sonhar que tá com sede é terrível. Eu acho que é pior que sonhar que tá mijando. Porque pelo menos você mija de uma vez, né? Ah, quando tá mija. Agora, não tem como. Roncar no geral, eu acho que eu não ronco, mas quando eu durmo em situações desconfortáveis, eu ronco. Por exemplo, eu já acordei roncando no ônibus. Puta, é a pior sensação. Acordar com uma roncada, tipo ônibus de viagem, assim, que tá. Você mesmo, aí você fica se perguntando, há quanto tempo será que eu tô roncando? É, exatamente. Véio? Acordar numa roncada, assim, meio sem ar, meio com a boca meio seca, assim, é muito constrangedor. Cara, outra coisa que eu já sonhei, agora que ele falou de ônibus, é eu já dormi em ônibus e sonhei que eu passei do ponto que eu tinha que parar. Ah, aí você acorda, caralho, cobrador, a gente já tem que perguntar pro cobrador onde é que você tá. Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque assim, eu usava o fretado bastante durante muitos anos, eu trabalhava aqui em São Paulo e morava em Santos. Então, durante muitos anos eu usei fretado. Então, no fretado, a maioria da galera dorme. 99% dorme, porque não tem ali. Fica tudo escuro. A galera leva até almofada própria, leva cobertorzinho. O pessoal fica confortável. Pra dormir. Uhum. Tanto é que o Não Salvo ele surgiu de um ronco. Porque o meu parceiro de fretado, ele roncava muito, eu não conseguia dormir. E aí eu ficava no computador fazendo blog. Então o blog surgiu graças ao filho da puta que roncava lá pra caralho. Senão eu estaria só dormindo, né? Não usaria meu tempo do jeito que a roncada que salvou, deveria usar. Que virou Não Salvo. É mais ou menos isso. E aí eu tinha um negócio que era muito louco, que eu dormia no ônibus às vezes, dormia, e eu acordava exatamente na mesma curva, sempre. Que era a um minuto da onde eu tinha que descer. Pô, que ótimo. Cara, eu acordava sempre no mesmo ponto. Que ótimo. Sem querer. Não sei se era o organismo que... Mesmo você dormindo e estando desacordado em volta, ele sabe o que tá acontecendo ainda. Eu não sei qual que é a explicação científica, mas eu sempre acordava. E também quando eu trabalhava em Santos, eu pegava o ônibus comum lá, eu dormia no ônibus e acordava a um semáforo do meu trabalho, sempre. Caramba. Todo dia. Faltou o Átila do Nerdologia aqui pra explicar aí, explicando a gente, porque a gente tá um papo de leigo aqui. É, mas é papo de sono. É, por exemplo, eu sonho muito com a minha casa, onde eu passei a minha infância, certo? Puta, isso aí é verdade. Eu não sonho com esse apartamento. Eu moro há 4 anos nesse apartamento, morei 3 anos quase no Não Salvo. Eu morei outros 2 anos numa cidadezinha do interior, antes de eu vir pra São Paulo. E morei quase 10 anos numa casa que a gente tem até hoje. Só que a casa que eu morei até meus 17 anos, eu só sonho com ela. Eu tipo, também. Todos os meus sonhos é a mesma casa de madeira que eu tô lá e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Cara, eu já cheguei à conclusão e aí eu comecei a analisar. Ah. Falei, pô, não pode ser. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. Por que eu sonho sempre com a minha casa de madeira quando eu era criança? Sabe o que é isso aí? Ah. É a despedida da juventude. Eu tô passando da juventude pra vida adulta. Ah. Então o meu inconsciente tenta me trazer de volta. Ih, pra quando eu era criança também, então. Eu tô nessa. Volte, resgate suas boas memórias, seus amiguinhos, seu pai, ixi, sei Maria. O quê. E aí eu volto toda noite. Quando eu durmo eu volto a ser criança. Mas quando eu acordo, a vida adulta está pronta. Nossa, ele falou com a garganta trancando de jogo. Isso é a explicação. Nossa, eu fiquei emocionado. Fiquei arrepiado. Eu ia perguntar pra irmã do Gugu, que é numeróloga, essas paradas, não lembro. Aparecida Liberato. Aparecida Liberato, isso é real isso, mas não sei. Eu prefiro acreditar que sim. Deve ter um monte de gente ouvindo e analisando nosso sonho. É, alguém analise meu sonho, por favor. Porque tem esse pessoal que... Eu não sei se é tipo horóscopo, me parece que sim. Que é o pessoal que interpreta Analisa sonhos. É verdade. Você sonha, tipo, sei lá, com uma batata. Você bota batata sonho no Google e explica por que você sonha com a batata. Sim, ou uma receita de... Palhaçada, pra falar a verdade. Ou batata palha. Uma bobagem. Astrólogo, nutricionista e cara do sonho. Ele sabe qualquer meu coisa. Meu Deus, você... todo mundo acredita. Nutricionista, os caras não faz nada. Você chega assim pro nutricionista. Nossa, eu queria emagrecer. Então, você vai ter que parar de comer. Os caras... Caralho! É isso? É sério? Puta, eu achei que, sei lá, cara, se eu começasse a comer do avesso, eu ia emagrecer. Não. Só cortar o carboidrato, fazer exercício, tomar muito líquido. Puta, o meu pai... Toma aqui, R$300 essa consulta. Meu pai fala que pra emagrecer tem que comer alface sem lavar. Que uma hora ou outra lavar. A gente vai comer alguma porcaria que vai ficar cagando um mês. E aí emagrece. Tá ligado? Come um bicho, qualquer coisa assim. Mas esse negócio... Cara, ó, eu quero que todo mundo hoje faça um exercício mental aí. Você que tá na sua casa, você brasileirinho. O não ouvinte do Não Ovo. Tente prestar, assim que você acorda, ou melhor, vou fazer assim, ó. Antes de você dormir, pega um caderno e pega um lápis ou uma caneta, né? Bota aí do lado da cama. Assim que você acordar, anota o que você sonhou, né? Boa. Porque as pessoas esquecem. 5 minutos depois, às vezes você lembra do sonho na hora e fala, caralho, que sonho demais que eu tive, eu tenho que contar isso pro Luigi, que quando eu chegar no QG, passa 15 minutos e já esqueceu tudo. Você acaba esquecendo, é impressionante, né? Porque o corpo, ele não absorve essa memória, né? Então, eu tinha uma vizinha que ela anotava todos os sonhos desde criança. Caralho. Ela acordava todo dia e anotava. Hein? É, muito. E ela falou... Falta o que fazer, meu. E aí ela falou que muitas coisas que começaram a acontecer com ela adulta, ela já tinha sonhado quando era pequena. Eita. Já pensou isso? Será que eu vou cair numa piscina de urina a qualquer momento, então? Você fica esperto aí. Ou melhor, será que eu vou transar com a Eliana? fica ligado. Então, ó, o que eu aconselho a todo mundo que tá ouvindo agora é, antes de dormir hoje, você pega um bloquinho de notas, pega uma caneta, deixa do lado. Acordou? Anota o que você sonhou. É, não vale eu anotar no celular, não, porque daí você vai entrar nas redes sociais e vai esquecer. Vai esquecer. É. Anota o que você sonhou. Anotou o que você sonhou? Chega de tarde, depois que não tiver mais tranquilo. Você vai no Google, pega a palavra-chave ali do que você sonhou. Sei lá, você no meio do sonho teve um gnomo. Você pega gnomo, bota gnomo, o significado do sonho, gnomo, bota no Google lá e vê o que significa que você vai ver que vai morrer. Exatamente. Você vai ver todos os significados acabam em morte. Você vai ver que você tá com câncer. Não, mas tem a galera positiva. Enfim, você vê o significado do seu sonho aí. É porque pra qualquer palavra existe um significado. Eu nunca vi. Qualquer palavra existe significado de sonho, né? Enfim, fica aí o exercício para todos os não ouvintes. E nós ficamos por aqui com mais um Não ouvo. Boas noites. E sonhe conosco. Sonhe com os anjos. Sonhe com os anjos. Os anjos. Tenha sonhos molhados. Tenha sonhos molhados. Com a gente? Imagina com se é gente. Terrível, você realmente sonha com anjos, tipo o Gabriel lá. E aí, eu vi essa tua campanha toda hoje. Você vai pro inferno, né? Sabe que diz João, capítulo 3, versículo 7, safado? Toca mais uma aí pra você ver o que vai acontecer com você. Ai, chega de sonhar com anjo.